Ó, que doce paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim, neste lindo jardim, a presença do meu Salvador. Canto em meu coração uma linda canção que transporta de glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim, com Jesus neste lindo jardim. Ó, que doce paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim, neste lindo jardim, a presença do meu Salvador. Canto em meu coração uma linda canção que transborda de glória, aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim, com Jesus neste lindo jardim. Se eu tivesse a palavra capaz de explicar quão glorioso é o amor de Deus, só provando o maná é que podes cantar glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Só provando o maná é que podes cantar glória a Deus, glória a Deus, aleluia.